fechei 45. Houve um breve degelo 2 dias depois, e Jamie, sofrendo por ficar dentro da cabana durante tanto tempo, decidiu tirar proveito disso e saiu para caçar. Ainda havia neve no solo, mas era fina e esparsa, e ele acreditava que caminhar nas vertentes seria fácil. Eu não tinha tanta certeza disso quando apanhei neve e a coloquei dentro de um cesto para derreter mais tarde naquela manhã. A neve debaixo dos arbustos ainda era densa, apesar de já se ter derretido no solo exposto. Tinha esperança que ele estivesse certo, uma vez que tínhamos poucos alimentos e estávamos sem comer carne há mais de uma semana. Até mesmo as armadilhas que Jamie montara tinham sido cobertas pela neve. Levei a neve para dentro e despejei-a num grande caldeirão e senti-me, como sempre, como uma bruxa. Dupliquem, dupliquem problemas e sarilhos, murmurei, observando os pedaços brancos transformarem-se num líquido quente. Tinha um caldeirão grande, cheio de água, que borbulhava constantemente no fogo. Aquele não era só o meio básico para lavar a roupa, mas para cozinhar tudo o que não podia ser grelhado, frito ou assado. Guisados e alimentos para serem cozidos eram colocados em cabaças ou frascos de barro vidrado, tapados e mergulhados, presos com fios, na água a ferver. E eram retirados com regularidade para serem verificados. Assim eu podia cozinhar uma refeição completa na mesma panela e ter água quente para o banho depois. Deitei o segundo cesto de neve numa tigela de madeira e deixei-a derreter à temperatura ambiente, água que beberíamos durante o dia. E depois, sem nada urgente para fazer, sentei-me a ler o caderno de Daniel Rowling e a cozer meias, com os dedos dos pés confortavelmente aquecidos pelo fogo. Ao princípio não me preocupei quando Jamie não voltou. Ou melhor, preocupei-me, preocupava-me sempre quando ele passava muito tempo fora de casa, mas de modo simples e secreto, que eu conseguia esconder de mim mesma. No entanto, quando as sombras da neve se tornaram violetas com o sol poente, comecei a prestar-lhe atenção com mais intensidade. Fiz o meu trabalho na constante expectativa de ouvir os passos dele, de ouvir um grito, pronta para correr e ajudar, se ele tivesse trazido um peru para depenar ou algo mais ou menos comestível que precisasse de ser limpo. Alimentei e dei água às mulas e aos cavalos, sempre a olhar para a montanha. Quando a luz da tarde foi desaparecendo, a expectativa tornou-se esperança. Estava cada vez mais frio na cabana e saí à procura de mais madeira. Não devia ser muito mais do que 4 da tarde, pensei eu, mas as sombras debaixo dos arbustos das centáureas azuis já estavam azuis e dentro de 1 hora já estaria escuro. Em 2, o breu instalar-se-ia. O monte de lenha estava coberto com um pouco de neve e os toros de cima estavam úmidos, mas ao puxar um galho de nogueira para o lado, consegui enfiar a mão por dentro e tirar toros secos, sempre atenta a cobras, gambás e qualquer outra coisa que se poderia ter abrigado no vão da lenha. Cheirei e depois curvei-me e espreitei cuidadosamente lá dentro. Como precaução final, remexi o interior com um graveto longo. Não ouvi movimentação, nem qualquer som que levantasse suspeitas. Então, enfiei a mão, confiante, e procurei até os meus dedos encontrarem a casca grossa de um pedaço de pinheiro. Hoje queria uma fogueira quente e que queimasse bem. Depois de um dia a caçar na neve, Jamie estaria gelado. Madeira de pinheiro para o centro da fogueira e 3 pedaços pequenos de nogueira para combustão mais lenta da camada exterior molhada do monte de lenha lá fora. Eu poderia colocar aquela lenha dentro da cabana para que secasse enquanto terminava de fazer o jantar. Assim, quando fôssemos dormir, colocaria a madeira úmida que queimaria mais lentamente, durando até de manhã. As sombras tornaram-se azul índigo e misturaram-se à penumbra cinzenta do inverno. O céu estava cor de lavanda, com nuvens densas, nuvens de neve. Sentia a umidade fria no ar. Quando a temperatura diminuísse, depois de escurecer, a neve cairia. Maldito homem, disse eu em voz alta. O que fizeste? Mataste um alce? A minha voz saiu baixa no ar abafado. Mas o pensamento fez com que eu me sentisse melhor. Se ele realmente tivesse matado um animal grande no final do dia, talvez tivesse decidido acampar ao lado do corpo. Desmembrar um animal grande era exaustivo, um trabalho demorado. E era muito difícil encontrar carne para deixá-la à mercê de predadores. O meu guisado de legumes borbulhava. E a cabana estava impregnada pelo cheiro delicioso de cebolas e alho. Mas eu estava sem fome. Empurrei a chaleira no gancho para o fundo da lareira. Seria fácil aquecê-la outra vez, quando ele chegasse. Algo verde apareceu de repente e eu agachei-me para olhar. Uma pequena salamandra, assustada, saiu de seu refúgio e enfiou-se numa fresta da madeira. Era preta e verde, vívida como uma pequena joia. Agarrei-a antes que ela entrasse em pânico e corresse direitinha para o fogo. Levei o bichinho molhado lá para fora, contorcendo-se como louco na palma da minha mão. Coloquei-a em segurança na pilha de lenha, perto da base. Cuidado, disse-lhe. Podes não ter tanta sorte da próxima vez. Estaquei o passo antes de entrar novamente em casa. Já tinha escurecido, mas eu ainda conseguia ver os troncos das árvores na clareira, brancos e cinzentos, contra o volume escuro da montanha mais à frente. Nada se mexia entre as árvores, mas alguns flocos grossos de neve começaram a cair do céu cor-de-rosa suave, derretendo rapidamente no chão, perto da entrada do nosso abrigo. Fechei a porta, comi um bocadinho do jantar, sem sentir o seu gosto, alimentei a fogueira com a nogueira úmida e fui dormir. Ele provavelmente tinha encontrado alguns homens de Anaoka e decidido acampar com eles. O cheiro do fumo da nogueira encheu o ar, vapores brancos enrolando-se, as vigas do telhado já estavam pretas por causa das cinzas, apesar de estarmos ali apenas há 2 meses. A resina fresca ainda escorria da madeira ao lado da minha cabeça, em gotinhas douradas que brilhavam como mel e tinham o cheiro de terbentina forte. As marcas do machado na madeira apareciam à luz da fogueira. E tive uma lembrança repentina e vívida das costas largas de Jamie a brilhar de suor enquanto agarrava o machado, uma e outra vez, em golpes, como o tic-tac de um relógio. E a lâmina do machado acertava na madeira, a poucos centímetros do seu pé, enquanto ele continuava a cortar. Era muito fácil errar a pontaria de um machado, ou de uma machadinha. Ele podia estar a rachar lenha para a fogueira e errar, acertando num braço ou numa perna. A minha imaginação, sempre disposta a ajudar, rapidamente me mostrou uma visão clara como a água de sangue arterial a jorrar na neve branca, num spray rubro. Deitei-me de lado. Ele sabia viver na floresta. Passara 7 anos numa caverna, por amor de Deus. Na Escócia, disse a minha imaginação com sarcasmo, onde o maior carnívoro é um gato selvagem do tamanho de um gato doméstico, onde a maior ameaça humana eram os soldados ingleses. Disparate, disse eu, e deitei-me de costas. Ele é um homem feito e está armado até aos dentes e certamente sabe o que fazer se estiver a nevar. O que é que ele faria? Questionei-me. Encontrar ou fazer um abrigo, imaginei. Lembrei-me do abrigo rústico que ele tinha construído para nós quando acampámos pela primeira vez no espinhaço e senti-me um pouco reconfortada. Se ele não se tivesse magoado, provavelmente não morreria congelado. se não se tivesse magoado, se algo não o tivesse ferido. Os ursos eram presumidamente gordos e dormiam depressa. Mas os lobos caçavam no inverno. E os pumas? Lembrei-me daquele que encontrei perto do rio. Estremeci, apesar de estar aquecida na cama de penas. Deitei-me de bruços, sentindo a pele arrepiada à volta dos ombros. Estava quente dentro da cabana, mais quente na cama, mas as minhas mãos e pés ainda estavam congelados. Eu queria Jamie de um modo visceral, que nada tinha a ver com a lógica ou a razão. Estar sozinha com Jamie era uma alegria, uma aventura, uma absorção. Sozinha, sem ele, era a solidão. Eu ouvia o sussurro da neve contra a pele untada que cobria a janela perto da minha cabeça. Se continuasse, os caminhos percorridos por ele estariam cobertos pela manhã. E se alguma coisa lhe tivesse acontecido? Afastei os cobertores e levantei-me. Vesti a roupa depressa, sem pensar muito no que estava a fazer. Já tinha pensado demais. Vesti a roupa de lã para me aquecer, por baixo da de pele de corça, além de dois pares de meias. Agradeci aos céus por as botas terem sido untadas recentemente com banha de lontra. Estavam com o cheiro a peixe, mas manteriam a umidade longe durante algum tempo. Ele tinha levado a machadinha. Tive de rachar outro pedaço de pinheiro com um malho e uma cunha, amaldiçoando a minha lentidão. Depois de ter decidido agir, qualquer demora se tornava uma irritação insuportável. Mas a madeira rachou com facilidade. Eu tinha 5 feixes de bom tamanho, 4 dos quais prendi com uma tira de couro. Enfiei a ponta do 5º nas chamas da fogueira e esperei até que a ponta pegasse fogo. Então amarrei o saco de remédios à cintura, certifiquei-me de que tinha o saco da pederneira, vesti a capa, agarrei na minha trouxa e na minha tocha e parti sob a neve que caía. Não estava tão frio quanto eu temia. Quando comecei a mover-me, senti-me bastante aquecida com as minhas roupas. Estava muito silencioso. Não havia vento e o sussurro da neve a cair abafava todos os barulhos comuns da noite. Ele pretendera passar pelas armadilhas, isso eu sabia. Mas se encontrasse alguma coisa promissora pelo caminho, ele iria atrás. A neve que caíra antes era fina e esparsa no chão, mas a terra estava ensopada e Jamie era um homem grande. Eu tinha a certeza de que podia seguir as suas pegadas se as encontrasse. E se eu o encontrasse, encolhido a dormir perto da sua caça, melhor ainda, dois dormiam melhor no frio do que um. Depois de passar pelas nogueiras nuas que cercavam a clareira a oeste, iniciei a subida da colina. Não tinha grande sentido de direção, mas sabia diferenciar uma subida de uma descida. Jamie também me tinha ensinado a caminhar com cuidado, usando pontos grandes e imutáveis para localização. Olhei em direção à queda d'água, mas a sua cascata branca não passava de um borrão à distância. Não conseguia ouvir nada. Se havia vento, ele estava longe de mim. Quando estamos a caçar, é bom que o vento esteja contra nós, tinha-me ele explicado, para que o veado ou o coelho não sinta o teu cheiro. Desconfortavelmente tentei imaginar o que poderia existir no escuro, a sentir o meu cheiro no ar. Não levava armas, além da minha tocha. A luz brilhava vermelha sobre a neve e reluzia no gelo que cobria os galhos. Se eu chegasse a 400 metros dele, ele ver-me-ia. A primeira armadilha tinha sido montada num pequeno val, a menos de 200 metros da cabana, montanha acima, no meio uma área de abetos e cicutas. Eu acompanhava-o quando ele a montou, mas era de dia. Mesmo com uma tocha, tudo parecia estranho à noite, e nada familiar. Iluminei de um lado para o outro e inclinei-me para aproximar a luz do chão. Caminhei bastante pelo vale para encontrar o que procurava. Uma marca escura de bota num monte de neve entre dois abetos. Procurei mais um pouco e encontrei a armadilha ainda montada. Ou não tinha apanhado nada, ou ele retirara a presa e tinha voltado a armar a armadilha. As pegadas saíam da clareira e subiam pela colina e depois desapareceram numa área descampada de folhas mortas. Senti medo ao passar por ali à procura de um local onde pudesse haver outra pegada. Não vi nada. As folhas deviam ter cerca de 30 centímetros de profundidade, esponjosas e resilientes. Mas encontrei. Sim, havia um tronco virado. Vi o ponto úmido e escuro onde ele estivera e o musgo na lateral. Ian dissera-me que os esquilos às vezes hibernavam nos buracos debaixo dos troncos. Muito lentamente, perdendo o trilho constantemente e tendo de dar a volta para o encontrar outra vez, segui-o de uma armadilha para outra. A neve caía mais pesada e mais rapidamente e eu sentia-me inquieta. E se ela cobrisse as marcas dele antes de eu o encontrar, como é que regressaria à cabana? Olhei para trás, mas não consegui ver nada atrás de mim. Apenas uma encosta traiçoeira, coberta de neve, que descia até à linha escura de um riacho desconhecido. As rochas protuberantes como dentes. Nenhum sinal de fumo, nem o brilho da nossa chaminé. Virei-me lentamente, mas também já não conseguia ver a queda d'água. Ótimo, murmurei a mim própria. Estás perdida. E agora? Contive um ataque de pânico e parei para pensar. Não estava totalmente perdida. Não sabia onde estava, mas não era a mesma coisa. Ainda tinha o trilho de Jamie para me guiar. Ou teria, até que a neve o cobrisse. E se eu pudesse encontrá-lo, ele provavelmente conseguiria encontrar a cabana. A minha tocha queimava perigosamente baixa. Eu sentia o calor dela aquecer-me a mão. Tirei outro feixe seco de dentro da capa e atiei-lhe fogo, largando o primeiro, um pouco antes de queimar os dedos. Estaria eu a distanciar-me ainda mais da cabana? Questionei-me. Ou caminhava paralelamente a ela? Eu sabia que as armadilhas formavam um círculo, mas não sabia exatamente quantas armadilhas tinham sido montadas. Já tinha encontrado três, todas vazias e armadas. A quarta não estava vazia. A minha tocha iluminou cristais de gelo a tapar o pelo de uma lebre grande, estendida debaixo de um galho congelado. Toquei-lhe, agarrei-a e soltei a corda do seu pescoço. Estava rígida pelo frio ou pelo rigor mortis. Já estava morta há algum tempo. Então, o que é que isso me indicava a respeito do paradeiro de Jamie? Tentei pensar logicamente, ignorando o frio cada vez maior que passava pelas minhas botas e a congelação do meu rosto e dos meus dedos. A lebre ficou na neve. Vi as marcas das suas patinhas e as marcas da sua luta contra a morte, mas não vi nenhuma pegada de Jamie. Muito bem, então ele não tinha visto esta lebre. Fiquei parada. A minha respiração formava nuvens brancas à volta da cabeça. Sentia o gelo formar-se dentro das narinas. Estava a arrefecer. Em algum local, entre a última armadilha e esta, ele tinha saído do caminho. Mas para onde? Onde tinha ido? Com urgência regressei, procurando a última pegada da qual tinha a certeza. Demorei muito a encontrá-la. A neve já quase tinha tapado o chão todo com uma camada fina de brilho. A minha segunda tocha já estava metade queimada quando a encontrei novamente. Ali estava ela, uma mancha sem forma, na lama, à beira de um riacho. Eu encontrara a armadilha com a lebre, ao seguir na direção que pensei que a sua pegada me levava. Mas, evidentemente, tal não acontecia. Ele tinha saído da lama e partido. Mas para onde? Jamie! Gritei. Chamei-o várias vezes, mas a neve parecia engolir a minha voz. Ouvi com atenção, mas não detetei nada, além do gorgolejo da água gelada a meus pés. Ele não estava atrás de mim e não estava à minha frente. Então, à direita ou à esquerda? Dolita, murmurei, e voltei-me para descer, porque a caminhada seria mais fácil, gritando de vez em quando. Parei para ouvir. Ouvi um grito de resposta? Chamei novamente, mas não identifiquei uma resposta. O vento aumentava, balançando os galhos da árvore por cima de mim. Dei mais um passo, parei numa rocha coberta de gelo e o meu pé escorregou. Deslizei por uma ladeira curta e enlameada. Bati num arbusto e arranhei-me em muitos galhos cobertos de gelo, com o coração aos pulos. Aos meus pés estava a ponta de uma rocha que acabava no nada. Segurando-me no arbusto para não escorregar, aproximei-me da beira e olhei para baixo. Não era um penhasco, como pensei. A queda não tinha mais do que 1,5 metros. Não foi isso que fez o meu coração saltar-me pela boca, mas o que vi na área mais profunda, cheia de folhas. Havia folhas espalhadas, o que me dava a desagradável lembrança das marcas de morte deixadas pela lebre pendurada no meu cinto. Algo grande tinha lutado no chão aqui e depois arrastado. Uma marca ampla tinha aberto caminho entre as folhas, desaparecendo na escuridão mais à frente. Sem tomar atenção onde punha os pés, desci pela lateral da rocha e corri em direção à marca, seguindo-a por baixo dos galhos baixos de cicuta. Sob a luz inconstante da minha tocha, segui o caminho à volta da pilha de pedras, por um monte de plantas e... Ele estava deitado, perto da base de um enorme penedo partido, meio tapado por folhas, como se algo tivesse tentado enterrá-lo. Não estava encolhido para se aquecer, apenas caído de bruços na neve, como morto. A neve acumulara-se em grande quantidade nas dobras da sua capa, tapando-lhe os calcanhares das botas lamacentas. Larguei a tocha e precipitei-me para o seu corpo com um grito de horror. Ele deu um grito de arrepiar e contorceu-se debaixo de mim. Afastei-me dividida entre o alívio e o terror. Ele não estava morto, mas estava ferido. Onde e qual era a gravidade? Onde? Perguntei-lhe, puxando-lhe a capa que estava enrolada no seu corpo. Onde estás ferido? Estás a sangrar? Partiste alguma coisa? Eu não conseguia ver marcas de sangue, mas tinha largado a minha tocha que rapidamente se apagou nas folhas molhadas que o tapavam. O céu cor-de-rosa e a neve que caía lançavam um brilho luminoso sobre tudo, mas a luz era pouca para que eu conseguisse ver pormenores. Ele estava assustadoramente frio. A sua carne estava gelada, até mesmo para as minhas mãos amortecidas pela neve. E mexeu-se ligeiramente, gemendo e resmungando baixinho. Mas pensei tê-lo ouvido dizer costas. E quando lhe tirei a capa, rasguei-lhe a camisa e puxei-a de qualquer maneira para fora das calças. Isto fez com que ele gemesse alto. E eu passei as mãos por baixo do tecido, em pânico, procurando a marca da bala. Ele devia ter sido atingido nas costas. O ferimento de entrada não sangrava muito. Mas onde estava o ferimento de saída? Será que a bala tinha saído? Uma parte da minha mente ocupou-se em pensar em quem poderia tê-lo atingido e se ainda estava por perto. Nada. Não encontrei nada. As minhas mãos desesperadas não encontraram nada, além de carne nua e limpa, fria como uma peça de mármore, e coberta por cicatrizes antigas, mas sem perfurações. Tentei novamente, forçando-me a diminuir a velocidade, sentindo com a mente e também com os dedos, passando as palmas das mãos lentamente pelas costas dele, da nuca à lombar. Nada. Mais abaixo, havia marcas escuras na parte de trás das suas calças. Pensei que fossem de lama. Passei a mão por baixo dele e agarrei-lhe o cinto, que abri para lhe poder despir as calças. Era lama. As nádegas dele brilharam à minha frente, brancas, firmes e perfeitamente redondas, sem qualquer marca. Apertei-lhe a carne sem acreditar. És tu, Sassenach? Perguntou ele, meio zonzo. Sim, sou eu. O que é que te aconteceu? Perguntei. E o desespero dava lugar à indignação. Disseste que tinhas sido baleado nas costas. Não disse não. Não poderia ter dito porque não levei um tiro, disse ele logicamente. Parecia calmo e ainda ensonado, a voz um pouco arrastada. Está um vento muito frio a soprar no meu rabo, Sassenach. Podes tapar-me? Eu puxei-lhe as calças para cima, fazendo-o gemer novamente. O que raio te aconteceu? Perguntei. Ele estava a começar a reagir. Virou a cabeça para me olhar, movendo-se com esforço. Bem, não importa. O problema é que não consigo mexer-me muito. Olhei para ele. E por que não? Torceste o pé? Partiste a perna? Não. Ele parecia um pouco acanhado. Bem, torci a coluna. Tu o quê? Não é a primeira vez, garantiu-me ele. Não dura mais do que um ou dois dias. E acho que não te ocorreu que não durarias mais do que um ou dois dias deitado aqui no chão, coberto de neve. Ocorreu, disse ele ainda zonzo, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Percebi logo que eu não podia fazer tão pouco, grande coisa para o ajudar. Ele pesava cerca de 30 quilos a mais do que eu. Não conseguiria carregá-lo. Nem sequer conseguiria arrastá-lo pelas ladeiras, rochas e ravinas. Era demasiado íngreme para um cavalo. Poderia eventualmente trazer uma das mulas até ali. Se primeiro conseguisse encontrar o caminho de regresso à cabana no escuro e depois voltar montanha acima, também no escuro, e no meio do que parecia estar a formar-se uma tempestade de neve. Ou talvez eu pudesse construir um tobogã de galhos de árvores, pensei eu, deixando a imaginação voar, sobre o qual pudesse colocar o corpo dele. Deixa-te ler e esbochar, disse eu em voz alta. Sequei o meu nariz pingão com um pedaço da capa e tentei pensar no que fazer a seguir. Apercebi-me que era um local abrigado. Ergui o olhar e vi flocos de neve a passar pelo topo da rocha grande, à base da qual estávamos agachados. Mas não havia vento onde estávamos e só alguns flocos pesados caíram no meu rosto. Os cabelos e os ombros de Jamie tinham respingos de neve e os flocos colavam-se na parte de trás das suas pernas. Puxei a bainha da capa para baixo e limpei-lhe a neve do rosto. As suas faces estavam quase da mesma cor dos grandes flocos de neve e a carne parecia rígida quando a toquei. O pânico assoberbou-me quando percebi que ele podia estar muito mais perto de congelar do que eu tinha pensado. Os seus olhos estavam semicerrados e, apesar de todo o frio, ele não parecia tremer muito. Isso era muito perigoso. Sem movimento, os seus músculos não geravam calor e o pouco de calor que ele tinha estava a escapar lentamente do seu corpo. A capa já estava pesada por causa da umidade. Se eu permitisse que as suas roupas se encharcassem totalmente, ele poderia muito bem morrer de hipotermia, mesmo ali, à minha frente.